A energia está a subir. O ritmo aumenta. E as tuas 14 músicas preferidas estão a chegar. 14 em linha. A partir de agora no Canal 2. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Come da porta picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Americano. Papà l'americano. rock and roll, mischia il suono del rock and roll, mischia il suono del rock and roll. As melhores músicas no ritmo que você gosta. Outra. É demais! I'm not afraid to

sem parar. Outra. É demais! I can be your naked to the club. She's got it going on. Gonna be my superstar. How she can make a Saturday night. Oh, oh, oh. Get to the club, the feeling is right. Oh, oh. Girl, you're sexy kind. Oh, she just blew my mind. Make a change. was drunk with some tricks in a club. I don't remember who came back with me. And tonight I will drink with some chicks in a club. I'm not sure I want. Ooh la la la. Instigator of underwear, showing up here and there. Uh oh.